going right today, 'cause nothing ever does. Oh, I don't wanna know your secrets. Oh, they lie heavy on my head. Oh, let's break the night with color. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Para o Stereo Lab, um velho álbum chamado Sound Dust. Yeah.

thousand mile and hold. It might keep the party still if the holes heal well and the air stays red. We'll climb another rooftop and scare the crooks away. Oh, the gypsy and the singer in the boneyard. Foi Kelly Joe Phelps, Not So Far To Go. We'll be right back.

Comercial.

just shivers down. She never wanted, she never wanted to see the rain. She never wanted, she never wanted to see the rain. Duas para evocar os Go-Between, Caroline and I, Mrs. Morgan para o álbum Bright Yellow, Bright Orange. Oh, far off distance as my taillights fade. No one thinks to witness, but they. Jam, Ben Harper, de Both Sides of the Gun.

Iniciais de mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas antenas da comercial. Donald Fagan nas inaugurais com Age Gang, também Donovan Frankenreiter, Move By Yourself. Yourself tonight. yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. Donald Fagen, H-Gang, Donovan, Frankenreiter, Move By Yourself, nas inaugurais de mais uma hora, nas 13 habituais aqui na Rádio Comercial, com António Sérgio. Olá, boa noite. Tempo de recordação, neste caso, do estreia de Björk. One Day. One day it will all come true.

Scream, álbum novo Riot City Blues, duas escolhas por aqui para as soltas na noite dentro da rádio comercial Sometimes I Feel So Lonely, que acabaram de ouvir, e também o tema que serviu de single lançamento para o álbum Country Girl, Primal Scream. É o Noite Dentro da Rádio Comercial com a companhia de António Sérgio, Primal Scream, dois títulos para o último Riot City Blues, na companhia, entretanto, de Bell

uma série de temas do álbum entregues a uma série de versões, umas mais, outras menos surpreendentes. Claro que escolhemos para já uma das mais surpreendentes, e aqui fica a oferta de Chris Eggman, com toda a sua grande categoria, brincando com Yellow Submarine. The best music I've heard. ao álbum Under the Iron Sea, ainda em soltas, triple hora, Rádio Comercial de Noite Dentro. Rich Dashcroft. Music is